Ao chegar mais cedo em casa, o marido encontrou a mulher nua na cama, prostrada, respirando ofegante, e aí ele já perguntou todo preocupado. O que foi, querida? Não está bem? Ai, eu acho que é um ataque do coração. Meu, espera só um minutinho. Se acalma. Eu vou procurar o telefone do médico e vou entrar em contato. Achei... Acabei de achar o telefone do Dr. Josivaldo. Só um minuto que eu já vou ligar pra ele. Papai, papai, tem um homem pelado lá no banheiro. Deixa eu dar uma olhada nisso. Pelo amor de Deus, Ricardo. Minha mulher tendo um infarto e você aí assustando as crianças.